princípio criou Deus os céus e a terra. Disse haja luz, houve luz em meio a grandes trevas. Então o dia raiou, dia e noite criou. Juntou, e o verde na terra plantou, montanhas, campinas e vales sobre a terra espalhou. Milhares de plantas criou, e nos campos cobertos de cores que anunciam seu esplendor. Luminares criou, fez o sol, fez a lua e milhares de estrelas nos céus espalhou. Sol que radiante proclama a luz do Senhor. Nas águas os peixes lançou, milhares, tamanhos e cores, as aves voando nos céus cantam louvor ao Senhor. São obras do Deus construtor, maravilhas das mãos do Senhor, do Deus Criador. Amassou, Deus o homem formou, eu abençoou. A sua imagem o fez, no jardim colocou. Milhões de vidas na terra, no mar Deus criou. E o homem um filho tornou, filho herdeiro do Deus Criador, e Deus.